Vitória, Salvador, acho que é 63-56258, passou Fibra, GLS da Rússia. O Xanã 6258, boa noite, tráfego avistado, cheque trem. Fechado, checado, senhor. Confirmando, baixado travado? Afirmo. O Xanã 6258, autorizado, pouso pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Xanã 6258. Jet 5899, acione identificação, chegada a Mari. Deixa eu manter o nível de voo. Deixa ele manter 3.000 pés, ajuste 1.020. Número 4 na aproximação, mantenha esta Mari. 0062, torre 1 no 86. 86, boa noite. Torre de Salvador, boa noite, azul 4062. Azul 4062, boa noite, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Estou aguardando pista livre, azul 4062. Xanã 6258 no solo 54, agilize o quanto possível, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette, Xanã 6258. Azul 4062, o vento 140 graus com 09 nós, cheque o trem, pista 10 livre, autorizado pouso, azul 4062. Fachado travado, autorizado pouso, azul 4062. Voo no 805, autorizado alinhar e manter após a passagem do azul na curta. Após a passagem, alinhar e manter, 805. 4062 no solo 56, libera a direita na minha escuta para segue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Azul 4062. Segue via Alfa, reporta para ingressar na Juliette 4062. Oxané 6258, prossegue via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 6258, obrigado. Noite 6, 152, para a posição 6. Tem informação, Charlie, para autorização de tráfego, marcando 330. 3, 1, 5, 2, 330, já aprovado, número 1 para a cota, aguardando no 62. Aguardando, tá. 1805, livre a decolagem da 10, vento 140 graus, com 09 nós. Iniciando, 1805. Oi, voo 606. Voo 606, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando. 5344, Scorpion Dance, Certify Level 080, Mario by Arrival, 5344. Dance 080, Mario by Arrival. Identifique, chegada Mari, desce e mantém o nível de voo 050. 050, 1, 208, 805. 1606, confirmando, baixou e travou? Graças a Deus, baixado e travado, senhor. Pronto, graças a Deus, tem livre pouso na pista 10, 140 graus com 10 nós. Gol 1606. Gente, livre pouso, gol 1606, não, não quero. Controle Salvador, boa noite, 805. Boa noite, gol 805, contato radar na decolagem, desluve, mantenha o nível 370, perfil da feira PUCA. 370, perfil PUCA, 1805. Sente até o 08, 4062. Meia, desça para 3.000 pés, 1.020, ajuste, 1.890. 3.020, 1.890. Trip 5344, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 1020, we do the speed to 2509. Roger, descending to 040 with the altimeter, confirm the altimeter setting. 1020. 1020, 5344. No 606 no solo 0300, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa Juliette, portão 05, no 606. Alfa Juliette 05, 3152, cópia. 3152, cópia. autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió, decolagem da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, com transição Aru, controle Salvador 120.8, aciona 5170. 330, Maceió, Upper Whisky 58, Orago. Pista 1-0 com a esquerda, saída Puca, Aru, 120.8, 1-0-3. Correto, 5170, portão 62, chama pronto, pushback, sonamento, TAM 3152. Demorar, TAM 3152, momento. Exato, final LS, torre 1 no 862, 5899. FGS 5899, boa noite, continua a aproximação, reporta passando marcador externo embaixo travado, web 5899. Sendo 5, chame Recife na frequência 12685. 2685, boa. Volo 896, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000 e LS, a noite 9. Boa noite, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. Bom, 4 mil pés, chegada bom. Five-three, four, four, descend to 3000 feet, altimeter 1020, reduce speed to 210 knots. Heading to 030, reducing speed to 210, 5344, following the small traffic. Corrida 3152 para o pushback, se não é posição a meia. Da 3152 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, 3152. Confirmo, no 606, portão 05. Jet 5899 no solo 07, libera à direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 05, web 5899. Alfa Kilo, escuta com 05, web 5899. Céu 3152, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1020. Confirma a posição, é 5. Web 5899. Remota 05 do Pátio 3, 5899. 05 Pátio 3, 5899. Feet, ultimate 10, 20, we do to approach speed, report on a class cross, 5344. Send into 2000, and we'll report established on the localizer, runway 105344. Rua 89000, 2006 para externo, torre 1862, é bom ponto. Obrigado, boa noite. Boa noite, Gol no 896, uma milha de externo, baixar trabalho. Gol no 896, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós. Autorizado pouso, Gol no 896. established on the ILS runway 10, straight by 344. Tower now, frequency 18.6, straight by 344. 1186 by 344. Salvador Tower, 35344, established on the ILS, runway 10. 5344, I have you in sight, continue approach, stand by land clear, runway 10. 5344. Ciente, tá 3152, mantenha o ponto de espera da pista no zero. Acione identificação, chegada a Mari, desse manter o 050. Solo aos 14, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette, voo 1896. Alfa, reportará antes da Juliette, correto? Afirmo. ALS, reporte localizador 1020, o ajuste. It's 5344, the wind is 150 degrees, 07 knots, check your landing gear, clear to land runway 10. Clear to the land, runway 10, you're down and locked, 5344. 3152, visual com Embraer da Trip, final da 10. Após a passagem do Trip, alinhar e manter cabeceirão 10, tanto 3152. Uno 896, ingresso Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 896. Trip 5 5344 on the ground, that's 16, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, gate 01, 5344. Okay, I will maintain this frequency and the gate, taxi via Alpha Juliet and gate 01, 35344. Dois autorizados a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Tá 3152, decola 18, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1714 230 Aracaju, já aprovado, número 1 para cópia, portão 02 aguardando, gol 1714. Comandante da PUCA, solicita nível 270 3152. Sente, vou efetuar a coordenação. Olha, 3152. 3891, autorizado final LF, 2198 MIGA. Então 3170, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte no localizador estabilizado. Então 3170. Torre Salvador, boa noite, está 3891, passando sim para baixar a trabalho visão. 3891, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Livre pouso no zero, tá 3891, confirmando a pista está molhada? Negativo, pista 10 seca. Obrigado. Muito boa noite, Web 6746, para 170, sem despachar. Objeto 6746, Sione, identificação, chegada à mare, desça para 3000 pés, ajuste 1020, número 3 na aproximação, 6746. 1023 no pés, Web 6746.